carro malandro. Essa é a cama que ostenta a fama, ladrão. O meu coração, a dama que ostenta, só cria problema. Todo bom malandro vira otário quando ama, moro. E todo bom malandro tem uma Tereza também. Sabotagem, samba da melhor qualidade. Salve aí, bom dia aí, Jardim Ângela. Quem quiser dar um recado aqui, falar alguma coisa aí, reclamar dos preços, falar do que tá rolando aqui no Ângela, falar do transporte, fazer uma declaração de amor, quem quiser aqui dar uma ideia, trocar uma ideia aqui na rádio, microfone é livre, aberto, faz rádio Cupido, faz rádio Pião, faz o que vocês quiserem aqui, ó. É só vir, quem quiser dar uma ideia, chegar aqui pra falar alguma coisa, só vir trocar uma ideia aqui. Salve aí todos aí. E aí, mano, quer dar uma ideia aqui? Quer dar uma ideia aqui, ó? Quer dar falar um pouquinho aqui na rádio aqui? Mandar um salve pra alguém aí? Quer dar uma ideia aqui, mano? Falar do preço da feira aí, como é que tá os preços? Tá ruim? Como é que tá o preço da feira aí? Tá caro, moça? Tá muito caro? Como é que nós faz? Não faz? Não demorou. Salve aí, bom dia. Quer dar um recado aí? Quer dar um salve, falar alguma aí na rádio aqui? Mandar um beijo pro filho, pra criança? Não? Quem quer dar um recado aqui, ó? Dá um recado aqui na feira aí, falar um pouquinho, mandar um salve, falar dos preços. É, mano, só vim dar um recadinho aqui na feira. Só chegar aqui e falar. Só falar aqui na rádio aí, quiser dar uma ideia. O senhor quer dar uma ideia aqui, falar alguma coisa aqui? Falar como é que tá o preço da feira? Tá caro? Oi? Tô com moral baixa, no Grajaú era melhor, aqui não tá dando certo. Tem que fazer os caras assim, ó. Caiu o preço da palavra aqui, ó. Pode mandar a sua voz aqui, ó. De graça, mano. Aê! E aí, dá um salve aqui, ó. Dá uma faladinha aqui, ó. Mandar um recado do Bob Marley aí, mano. Não. Galera não vai falar, mas tem quem cante aqui, ó. A Emily vai cantar agora. Tomou sua coca aí. Patrocinando nós também a coca aí. Manda ver. O Brasil tá te escutando, vai lá. Um abraço é viagem. Somente você e nada mais tem o poder da liberdade. Ninguém tá olhando, ninguém tá vendo. Fantasmas mágicos, sapos, mentecaptos, salafrários e diabos. Mas não tem obstáculo, eu sou poder e faço. Como é que começa? Ordeno a mim mesmo, vá atrás de resultados guerreiros. Com seus destinos jogados numa guerra sem fim. Ó, seu homem, seu juiz, me diga o que fiz. Sou carinho dali, daqui, da cola, onde o mundo andar. Nas periferias ou onde houver cultura popular. Olha, somos uma... A Emily tá fazendo exercício de voz ali, já. Empatam a delícia, com resistência. Pô, isso daí é um concerto. Concerto do silêncio. O estrategista em crise com o povo, quero ver quem aguenta. Cabeça que acha que pensa é pior do que cabeça que não pensa, pés no chão. Muita calma nesse momento, paciência. A favela em alerta, temos que estar unidos. Veja quem sobe a viela, veja quem aguenta. Aproveita aí, Emily, que essa oportunidade aqui, ó. Não me diga. Cantor revelado aqui, ó. Não me diga. Não me diga mentirinhas. Não puxa a mão. Não me diga mentirinhas. Dói demais. Eu já sei que estou sozinha sem paz. Ele foi um grande guerreiro do passado. Esqueceu que não sei. E deixaram sem carinho por aqui. Se teu coração... Essa? Não? É. Mano, já eu vou estar sempre contigo. Se teu coração tem buraquinhos... Se sofrer for pra contar comigo, nós vamos chorar, vamos buscar, mas ela teve que partir. Aê! Isso daí foi a Emily cantando. O que você tava cantando, Emily? Tiquit Chiquititas, né? Chiquititas. É isso aí. Dale. Vamos de som. Então, vou botar uma aqui que já tá na agulha um tempo. Pronto, a Emily agora vai cantar. Ela gostou da história. Faz assim, vai preparando então essa próxima aí que a gente vai de som e já volta, falou? 97.5 FM, Rádio Venceremos. Rádio Livre, Venceremos. Vamos de som, Autoras do Fato aí, galera do Rap Firmeza também. Você é uma mais. Muito dinheiro pras putas. Alô? Qual é a nova? É sobre mulher e tal. Mulher? Mas a metade eu te garanto que não presta. Você é uma mais. Muito dinheiro pras putas. O dinheiro é o mais importante. A minha comanda quase preencheu, mas ela vinha valendo. Não, outra vagabunda. Cerveja, mulherada. Comer vocês assim, igual galinha molho pardo. Cala a boca e continua chupando. Deixa ela pagar uma gulosa. Senhora é feiosa. É, e do outro lado da moeda, ah, como é que é? É. Carai, véi, difícil achar um som sem fuleiragem pra ouvir. Esse bicho fala muita merda. Você tá lá curtindo um som, até botando fé no som, quando pensa que não. Dessa história já tô cheia, quero agora te dizer. O machismo é um problema que queremos combater. Sou mais uma das mulheres que não querem mais viver. Violência ao seu corpo, como mostra a TV. A TV de todo dia, o que eu devo sentir, o que vestir, o que gostar, o quanto eu devo consumir. Propaganda de cerveja pra vender carro do ano nos mostram como produto e eles saem lucrando. Os programas de domingo mostram perna, peito e bunda pra ganhar com tudo em pop. Essa mídia joga sujo, acha que eu fico feliz quando vejo esse absurdo. Fiquei muito indignada, acho tudo um grande abuso. Mulheres, mulheres livres, retomem as ruas. Nada pode prender, a sua vida é sua. Não se deixe oprimir, busque sua liberdade. Lute contra o machismo e contra toda autoridade. Mulheres, mulheres livres, retomem as ruas. Nada pode prender, a sua vida é sua. Não se deixe oprimir, busque sua liberdade. Lute contra o machismo e contra toda autoridade. Presenciei em minha vida muitas histórias e receio da covardia dos homens que não respeitam o direito da mulher andar sozinha sem ter que sentir o medo de sofrer um grande abuso. Esse drama eu não mereço. Quando ando pela rua e ouço um laço frio, o sangue sobe na cabeça, fica curto meu pavio. Não tenho que tolerar esse tipo de sujeito que dá uma de fodão, me faltando com respeito. Quero poder ir e vir sem me sentir ameaçado. Andar sozinha de noite quando eu volto pra casa é que a minha liberdade só se dará por completo quando acaba essa história de mulher objeto. Mulheres, mulheres livres, retomem as ruas. Nada pode te prender, a sua vida é sua. Não se deixe oprimir, busque sua liberdade. Lute contra o machismo e contra toda autoridade. Mulheres, mulheres livres, retomem as ruas, nada pode te prender, a sua vida é sua, não se deixe oprimir, busque sua liberdade, lute contra o machismo e contra toda autoridade. Vai um por aí que só tem dois tipos de mulher, vagabundo, boa moça, mãe de família, uma qualquer. Se liga aí você, que tenta me controlar, do meu corpo eu decido, não venha me rotular. Não quero ser bancada nem lavar roupa de ninguém, se respeita, mano, respeita é pra quem tem. Também não tô contigo, se tu insiste em aceitar que liberdade é pegar todo mundo ou sair pra trabalhar. Sempre foi assim, sabemos pra quem vai pesar, se rolar algum bem. É você quem vai sangrar. Aborto, parto, estupro, assassinato. Não fique em silêncio diante desses fatos. Mulheres, mulheres livres, retomem as ruas. Nada pode te prender, a sua vida é sua. Não se deixe oprimir, busque sua liberdade. Lute contra o machismo e contra toda autoridade. Mulheres, mulheres livres, retomem as ruas. Nada pode te prender, a sua vida é sua. Não se deixe oprimir, busque sua liberdade. Lute contra o machismo e contra toda autoridade. Os valores que vivemos não são os que estão na Bíblia. Que impõem que as mulheres abram mão de suas vidas. Quem escreveu essa história não foi Eva nem Maria. Homens que falaram delas como escravas da família, consideradas loucas por não ter como prioridade casamento, lar, sonha da maternidade. Na propaganda esse é o caminho da felicidade. Ou nada do que a tripla, escrava da sociedade. Esconderam a história de luta de muitas guerreiras. Mulheres livres e ativas que não são puta, não são freira. Que não se conformaram com essa história de mulher padrão. Servir marido, filho, estado e patrão. Mesmo vendo em luta não foram reconhecidas. A sombra de homens ou simplesmente esquecidas. Queimadas em fogueira, sabedoria exterminada. Não vamos esquecer, vocês serão vingadas. O machismo não é só uma piada sem graça. O desrespeito, a humilhação e as injustiças são parte de uma ideologia violenta que faz o capitalismo cada vez mais lucrativo para os poderosos, tornando nossos corpos mais baratos e as nossas mentes mais vazias. Mulher, não aceite a submissão, séculos de exploração e discriminação. Se torne uma ameaça contra os que tentarem domesticar sua natureza. Não temos espírito servil, somos capazes de pensar, criar e agir. Se valorize, mulher preta, sua origem é de luta, guerreira. Anti-musas, anti-rainha, anti-estética. Se liberte das prisões. Já chega de carregar a sociedade nas costas. Já chega de se ocupar com futilidades. Encara a guerra atual pela existência. E guarda baixa, mana, que você tá na mira. Cuida da tua saúde e procura o que tu quer de verdade no meio das merdas que nos empurram goela abaixo. Te fortalece individualidades e guia a ti mesma. A essa hora exatamente há uma criança na rua. É um ra. Isso aqui é uma sonzeira. Isso aqui é uma sonzeira que foi feita lá nos Estados Unidos em memória de um massacre que foi parecido com o Carandiru. Lá foram mortos 36 presos. Curte a sonzeira aí, Attica Blues. Oh, 97.5 FM. Como a gente gosta de tocar as músicas tudo no mesmo estilo, estilo único, vou mandar essa aqui pra vocês, ó. É. Lembrando que é o seguinte, a galera que quiser pedir uma música, isso aqui não é via de mão única, não. Galera que fala, nossa, mas por que eles não tocam a música que eu gosto? Chega aqui, cola aqui e pede. Não fica acanhado, não. Vamos lá. Vaqueiro de profissão, Jair Rodrigues. Minha vida tem dois amores, dois rebanhos e dois senhores, dois destinos na minha mão. Vivo sempre com pé na estrada, tomo conta de uma boiada, sou vaqueiro de profissão. Nunca falta nas minhas asas um pouquinho de água e pão. Se eu demoro, a saudade corta, pois deixei por detrás da porta a metade de um coração. Quando a saudade corta a morena, se mexe à vontade. Na verdade, é pra quem soma no groove, é pra quem faz a sua microparte, pra que alguma micro coisa no mundo mude. Em qualquer lugar ou dia da semana, quem conhece não se engana. Eu disse, essa é pra quem sabe que a diferença entre uma festa de bacana e uma festa bacana não é mero detalhe. Eu disse, essa é pra tocar no baile. Essa é pra tocar no baile. É pra curtir no som, é pra seguir botando. Mas vamos no aqui. Salão. Essa é pra tocar no baile. Rádio 97.5. Rádio Venceremos, estamos aqui com a presença ilustre, adivinha de quem? Quem quer cantar? É Emily, né, mano? Tá aqui na fila pra cantar. Depois de esperar tanto na fila aí, ó, a gente botou um monte de música aqui no lugar dela. Ela vai cantar. E aí, Emily, como é que é? Que música que você vai cantar agora? Você já cantou uma da Chiquititas, que eu tô ligado, que eu conhecia também. Quase cantei junto. Vai, Arthur, vai me ajudar. Como é que é o nome? Você quer? Tem que ser uma que eu conheça. E ó, já tem outra na fila pra cantar aqui também, ó. Assim, ó. Olha. E se a gente cantar uma música? Tá se preparando aqui, ó. Pra quem tá na escuta da rádio, estamos ao vivo aqui na feira. Corre, cutia, na casa. Vai. Deixa eu pegar outro microfone. Opa, peraí. A gente vai fazer aqui um. Vai ser um dueto. É. Quando eu falar três, tá? Um, dois, três. Corre, cutia, na casa da tia. Corre, cipó. Na casa da vó, lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração, pode olhar? Não! Ninguém vai olhar? Não! Quem olhar vai comer sabão! Ah, gostou? Outra música de brincadeira. Vamos ver. Vai! Essa? Que é assim: parará, para-te, parará, para-te, parará, para-te, parará, pererê, pererê, pererê. Qual música que você conhece? De brincadeira. Oh, quer ser poesia. E acha que eu sou. Ah, é essa, olha quem tá cantando. Vamos começar do começo? Só um. Dois, um. Dois, três. O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Ele merene nelegue neleve pepe que neque mas que chele. E se pi nili vipi, nili vipir que niki. Ili mirini nili gui, nili vipi pir que niki mi que chili. O supo no luvo po. No luvo por cu no cu. Opa, um recado agora aqui, ó. Bom, temos um salve aqui, um recado aqui pra dar. Aqui na Rádio Livre Venceremos. Como é que você chama? Stephanie. Recado da Stephanie. Você mora aqui no bairro, Stephanie? Isso, eu moro aqui no Jardim Ângela, aqui na Quebrada. E qual que é o recado aí? Pode dar esse recado. Então, eu quero mandar um abraço aí pra família do Poleto. E é isso mesmo, é nóis, parça. Da hora, valeu, valeu. Então, ó, você que tá sintonizado aí 97.5 FM, Rádio Venceremos, o recado aqui da Stephanie. E você falou que vai trazer música, a gente vai ver, hein? Tem que trazer a música mesmo. Não, dá um salve aqui, não quer? Pode dar um recado aqui também, Jennifer. Não, bom. Fica o recado da Stephanie aí, então, você que tá ouvindo aí, Rádio Venceremos 97.5. Tava ouvindo aqui a cantoria aqui bonita das meninas. E agora aqui o recado. Seguimos aí, Rádio Venceremos, ocupando o ar aqui no Jardim Ângela, ocupando as ondas sonoras e mais uma música aqui, oba! O que, que a gente vai cantar agora? Vai dar para as crianças ali, ó. Tem um ali. Ó, tomem! Vamos cantar? Conhece aquela que é assim? Liga! Esse aqui tá. Sol? Aqui, ó. Você dá para as crianças, ó. Alô, alô, alô. Emily, você conhece uma que é assim? Vai. M A M A N E N E M A N E P I P I M A N E P I P O P O M A N E P I P O C A K M A N E P I P O K. Não. Não. Qual? Eu vou cantar outra. Aí, ó. Essa daqui, ó. Nesse groove balança e não enjoa. Lute pelo seu direito de festejar. Festeje seu direito de lutar na vida. Pra cima e já. Se você quer sorrir, é com patati. Se você quer brincar, é com patatá. Se você quer sorrir e brincar, patati patatá. Se você quer sorrir e brincar, patati patatá. Trazendo alegria pra cada coração, com muita energia e muita emoção. Sempre na escola, com os amigos a cantar. Quero ver você assim cantar. Ha! Se você quer sorrir, é com patati. Se você quer brincar, é com patatá. Se você quer sorrir e brincar, patati patatá. Se você quer sorrir e brincar, patati patatá. Muito bom! Aê! Patati patatá. Outra tia. Outra tia. É mais no mesmo barro, nasceu cantagalo, pavão, pavão, sim. Brincadeira. O povo da guarda e macete sobrinho. Tabajara, providência, Santa Marcelinha. Morro do Pinto, Sampaio. Brincadeira. E a querida Rocinha, se pode. Ainda tem aí morro do Cate, no buraco do boi, como tem boa gente. Atalaia, Marquinhos, morro do Oriente. Holofote, papagaio, todo. Areia grossa, cavalão, São Lourenço e o morro do estado. Areia grossa, cavalão, São Lourenço e o morro do estado. É, já bem que nasceu também, Bragança, Copan, Catacumba e o Vidigal. Morro da favela por trás da central. Eu sou muito bem chegado, nele não posso negar. Gosto de todos, mas o Cantagalo é que é meu lugar. Ó, a gente vai brincar de fazer um minuto de esconde-esconde na rádio. Ninguém fala nada. Aqueles morros não tinham nome. Um, dois, três, vai. Se escondeu. Bagaco, batuque, festinha. Nasceu Mangueira, Salgueiro, São Carlos e Cachoeiro. Tá, encontrei a Emily. Nasceu Mangueira, Salgueiro, São Carlos e Cachoeiro. Andaraí, Caixa d'Água, Tombonha, Alemão e Borel. Morro do Macaco, Vila Isabel. Matrício e Kiko, Cruzeiro, Querosene, Lugo. Jacarezinho, Turano, Sossego e o Morro Azul. No mesmo embalo nasceu Cantagalo, Pavão, Pavãozinho. O Morro da Guarda e Macedo Sobrinho. Tabajara, Providência, Santa Marta e Serrinha. Morro do Pinto. Um, dois, três. Mexe, mexe, mexe com as mãos chiquititas. Mexe, mexe, mexe com os pés chiquititas. Mexe, mexe, mexe a cabeça. Canta comigo, remexe bem. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Mexe, mexe, mexe com os pés. Tem que dançar. Mexe, mexe, mexe a cabeça. Dança comigo, remexe bem. Chiquititas. Você sabe aquela? Se seu coração tem buraco. Não? Qual? Sabe a música do Castelo Rá-Tim-Bum? Não. Do Cocoricó? Não. Do Cocoricó. Quem conhece a gata já sabe quem tá dançando? Não? Essa daí. Júlio. Não? Eu não sei. Cantando Rock and Roll, Cocoricó. O Júlio não canta. Aproveitando, hein? Uou. Aproveitando então que estamos no clima aí de relembrar umas músicas e tal, eu tô com uma na agulha aqui que não é exatamente essa que a gente tá relembrando, mas é uma que tem até uma historinha no meio dela, assim a gente pode ouvir. O que vocês acham? Vão rolar? Então vamos ver se o som aqui, o nosso retorno fica bom. A galera que tá em casa aí, vamos ouvir A Cidade Ideal. Vai, já vamos cantar. Aí... Deixa eu falar. Não, porque essa música que vai tocar agora, olha, eu não é por nada não, mas é uma das minhas músicas preferidas. Mas vamos ouvir sim. Essa música também. Eu vi uma música porque, depois ó, a gente canta uma música. Eles ouvem a gente ouve eles também, né? Entendeu? Vamos lá então, vamos ouvir aí. E essa música é muito legal, Cidade Ideal. Naquela altura da estrada, já éramos quatro amigos. Queríamos fazer um conjunto? Bem. Queríamos ir juntos à cidade? Muito bem. Só que, à medida que a gente ia caminhando, quando começamos a falar dessa cidade, fui percebendo que os meus amigos tinham umas ideias bem esquisitas sobre o que é uma cidade. Umas ideias atrapalhadas, cada ilusão, negócio de louco. Uma música então hoje às 5, né? Uma música é boa? Quem é que vai tocar aí? Quem é que é o cara? Forró Rocha. Charme do Forró Rocha. Boa. Pô, então maravilha, quem curte aí, vai ter Charme do Forró aqui no bar do JB. Da hora, cola aí, então, que diz que o som é bom. E o quê? É um prato. E ostentação? Maravilha, então. Então hoje a noite vai ser animada aqui no JB. Que a na rua não para, tá agitada, tá movimentada a feira aqui hoje. Estreia aqui da Rádio Venceremos, Rádio Livre. Ocupando o ar aqui do Jardim Ângela. Satisfação aí, apareça pra mais recados. Se o pessoal aí da banda também quiser chegar mais cedo domingo que vem pra dar uma palhinha aqui na rádio, transmitir. Fala pros caras, estão convidados aí. Todo mundo aí que tá ouvindo nós, que toca, canta, arrisca alguma coisa ali, uma palhinha, violão na voz, tá convidado aí. Tá, Rádio Livre, Rádio Aberta, é só chegar. Valeu. Abaixa um pouquinho o som aí, por favor. Hoje, que horas? Hoje às 4 horas da tarde, no Ponto Cultural do Piraporinha. Como é que conversa sobre a redução da maioridade penal. Quem quiser comparecer aí, como é que faz para chegar transporte público? Um busão só. Qualquer ônibus que vai para Piraporinha, chega no Ponto Cultural às 4 hoje, que vai ter no Ponto do Extra discussão sobre a redução da maioridade penal. Isso aí. Essas histórias de jabá, né, onde primeiro que você tem que pagar para mostrar seu trabalho, isso aqui não existe aqui na Rádio Livre, ideia de Rádio Livre não existe isso daí de você ter que pagar um jabá, e outra também que assim, se a gente fala da galera que tá vendendo as paradas aqui, tá vendendo seu trabalho, ou tá, tem sua barraca na feira aqui, é porque a galera tá curtindo com a gente, tá fortalecendo nessa energia aqui, tá bem legal, e não tem essa de apoio cultural nada, né, a gente tá fazendo aqui porque a gente acha que é importante a democratização da comunicação, todo mundo tem direito à voz, todo mundo tem direito de falar, desde falar do seu trampo aqui, falar do seu produto, que nem, como é que é o nome dela, que tá a dona Maria aí que tá vendendo seus produtos aqui na frente da gente, na frente aqui da Real Espetacular, na frente da assistência técnica JB, né? Então, não tem jabá aqui, não tem essa história de apoio cultural, nada, né? A gente, se a gente fala dos comerciantes aqui, é porque não é os grandes supermercados, não é o Extra, não é esses grupos aí que só minam o comércio pequeno, só minam a diversidade aí, só minam nossas possibilidades. E a Emily já vai cantar outra música aí, pra quem tava esperando, ansioso, manda ver. Chamando convidados no palco. Eu te ajudo. Com o quê? Eu assino e faço. De brincadeira. Rapaziada, sou o do morro, mas ninguém roubou nada. Isso é preconceito de cor, vou provar o seu. Eu já falava uma coisa, mas não vou dar de brincadeira. Agora estamos mais voltando a um recado aqui. Como é que você chama? Patrícia. Patrícia, então, vai dar um recado. Você mora aqui no bairro, Patrícia? Moro no Jardim Copacabana. No Jardim Copacabana. Dá seu recado aí, então. Fala o que você quiser. Gostaria de desejar um bom dia a todos. Venham aqui conhecer a rádio. Passei aqui, gostei muito. Pessoal muito bacana. E desejo um feliz domingo para todos. Um beijo para minha família. Tchau. Isso mesmo, Patrícia, dando seu salve aqui na Rádio Livre Venceremos.

passo no compasso eu caí, me levantei, me auto-reciclei. Hoje eu sei quem sou, o ódio, o amor em carne e osso. Sem chance, família negro, Cosme versus Ana Jance. Quem vem da favela é preto no sapeca, levado da breca. Eu não sou pateta, vai me enxerga, me observa, bate meu retrato. Vai ver que tem um monte igual a mim no coroado. Na liberdade ajuda a guarda na CO, o sol queimando o bicho e o pastor de paletó. Só contradição do estilo europeu, aculturação de quem diz representar Deus. Fudeu, Morfeu, vê você cair no sono, mas Tupã tá aqui com nós, dando proteção pros mano. Antigamente aqui era uma joia, não tinha centopeia, não tinha lambiscoia. Mas hoje sofrimento vem de muitos pés de bicho, e eu aqui enfrentando as cinco chagas de Cristo. Não entro em igreja, nem em cemitério, não gosto de hospital, nem de necrotério. É por nada sangue bom, me sinto impotente ali. O cheiro de morte é forte na UTI. Os crentes aproveitam, correm em cima igual carniça, pra converter você, os parentes, as vítimas. É certo ou errado, eu não sei, mas respeito cada um na sua pra fortalecer o peito. 2002, esse ano aí foi foda, aqui deixaram espinhos, daqui levaram as rosas. Eu vi a mãe dos tolos, vi o cão de bota, ouvi o que não queria da boca de Zé Borroca. Ei, anjo negro louco, o que que há? Quebraram suas asas, cê vai parar de voar. Na terra do nunca, eu que sempre quis ser pedra. E aí, quando eu falo, alô, alô? Vê se o seu tá funcionando. Alô, alô. Ih, peraí, você tá aumentando um pouco pra gente? Alô, alô. Alô, alô, logo. Ah, agora tá ligado. É, no 3, pega o seu microfone também. 1. Assim? Mas quem quer te ouvir você cantar? Ah, minha barriga canta? Não. Barriga nunca. Vai, tia. Oi, Rebeca. Oi. Rebeca, chega aqui. Tudo bom? De onde você conhece a Emily? Do CCA. Do CCA? Você quer falar alguma coisa na nossa rádio aqui? Quer cantar? A gente fica aqui um pouquinho com a gente. Fala pra ela que a gente vai cantar agora. Tá pronta? Vai, junto aqui, então. 1, 2, 3. Corre, cutia, na casa da tia. Corre, cipó, na casa da vó. Lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração, pode olhar? Não! Quem vai olhar? Não! Quem olhar é bobão. Vai começar bom. Vai começar bom. É um bobão que vai começar bom. Você mora aqui perto? Quer fazer uma entrevista? Por favor. Rebeca, conta um pouco de você. Você, quantos anos você tem? 10. Quantos? 10. Desse tamanho, menina? Do meu tamanho, quase? Meu Deus do céu! Tupia, é nóis! Olha só! É, e... Rebeca, você veio na feira sozinha? Sim. O que você veio fazer na feira? Olhar as coisas, veio fazer rádio também? Não. Sabia que tinha uma rádio aqui? Não. Você tá escutando a gente? Vou botar o negócio aqui, tem música ali. Mas ó, tá vendo aquela caixa ali no Modesto? Aquela ali tá sintonizada na gente também. Se for lá, dá pra ouvir a gente também. É mesmo, Rebeca? É mesmo? Adivinha quem que tá cantando um monte aqui pra gente? Acertou! É. Acertou! Você já tinha ouvido a Emily cantar? Já. Já? Já. E você Oi. Canta também? Não. Aonde, Rebeca? Música. Aonde? No CCA. É. Lá tem rádio no CCA? Não. Não. 20 anos não são 20 dias de correria. Renan, conta pra você pra sua casa. Você vai me ver cantando, tá? Tá bom. Quer um pirulito? Ah, já pegou? Café com farinha, amor. E a Naili, Rebeca? Essa é a primeira vez que a gente vem fazer rádio aqui. E a Naili, a Vitória. Ô, tia. Ô, tia, não, Marília, né? Cuidado aí com o fio. E aí, Rebeca, vai cantar? Quem vai nos derrubar? Sua irmã? E a sua irmã, como é que chama, Rebeca? Raquel. Raquel. Raquel. Não. Quantos anos tem a sua irmã? 14. 14? Aí, onde que ela tá? Eu chamo ela, Rebeca, vai vir cantar. Ela tá em casa? Será que ela não quer vir cantar aqui com a gente? Acho que não. Tem mais uma vez. Mas como você sabe, você nem perguntou pra ela. Sua irmã tá vergonha. Eu peço uma canção. E ó, quem tava. Tem gente que tava com vergonha no começo do dia e agora tá aí com o microfone, né? A gente perde a vergonha. Quer levar um pirulito pra sua irmã? Pega lá. Não? Imagina. Ô, Fábio, pode botar outra música. Vocês não põem aí no computador? A gente tá gravando. Ó, tá vendo aqui? Vem ver. Esse daqui a gente tá, ó. Já gravou 3 horas. 3 horas, 7 minutos e agora. Essa aqui é pra você. Quer que a gente precisa de paz? Ó, escuta aí. Tá vendo? Ali, ó, o que a gente fala no microfone vai aqui pra mesa. Aí vem aqui pra esse daqui. Muita calma nessas horas. O crime fez escola. Vem, vem, vem. É mesmo, Rebeca. A tia que chora. Nessas horas dá vontade de também chorar por ela. Nessas horas eu lembro. Eu vou cantar, tia. Nessas horas não tem glória, é só derrota que impera. Veja a paz dilacerada, ensanguentada na favela. Quem começou a guerra, não importa, é sem sentido. O roqueiro andando armado pra quebrado é prejuízo. Eu vejo isso, vejo aquilo, vejo filme que não quero. Projetando cena triste, traumatizando meu cérebro. Eu quero minha mãe. Eu quero canções. Canções e redenções pra libertar os corações. Corações aprisionados em sentimentos sem razões. A missão quase impossível do guerreiro que é de fibra. É botar no só lugar baixinha pra morar Brasília. É botar no só lugar rua da vala e floresta. Quem quiser pode achar que é ilusão de fim de festa. Meu irmão, é o que nos resta. Deixa quieto o prejuízo. Liberdade é uma só, vida longa vai no freedom. Deixa o rap, deixa o reggae e a seresta toma conta. Com playboy é diferente, se tem treta a gente compra. Muitas mortes, infelizmente. Continuar batido não dá. Isso é uma guerra, então vamos lutar. Volta até morrer, mas não vou me entregar. Muitas mortes, infelizmente. Continuar batido não dá. Isso é uma guerra, então vamos lutar. Volta até morrer, mas não vou me entregar. Quem mora na quebrada sabe bem como é que é. Pobreza pela frente, miséria pelos lados. Parasita se equilibra contra a lei da gravidade. Criatividade popular, meu irmãozinho. Criatividade, resistência tá no instinto. Sonho e protesto, trincheira e poesia. São marcas de quem vive e luta na periferia. Cê sabe qual que era, a gente sonha todo dia. Ter uma boa casa, poder cuidar dos filhos. Cê sabe qual que era, a gente sonha todo dia. Transformar a nossa vida, que ninguém nasce bandido. Tem dificuldade, tem muito e não é mentira. Mas ninguém se suicida como faz a burguesia. Se aposta pela vida e se constrói no dia a dia. Hip hop militante em seu trabalho de formiga. Construindo pouco a pouco é tipo sonho coletivo. É um projeto de favela contra o neoliberalismo. Rosto erguido, punho firme, característica inerente. Resistência e alegria, liberdade é brava gente. Som? Sim. É mesmo? Pode ser, vamos cantar. canta. É? Ai, mas eu não sei cantar. Eu sei rezar, a gente pode rezar. Rádio Livre, venceremos, 97.5 FM, um salve aí pra toda a galera que tá na sintonia, a galera que tá na escuta aí, esse som que a gente tá ouvindo agora, que rolou aí é o Catarse, a galera do rap aí de Suzano, firmezona, da hora tá com a gente na luta também, é nóis Catarse. E a Emily tá aqui empolgada pra cantar. Ela já tá aprendendo até a técnica aqui, como é que opera. Já tá baixando o som, aumentando o som aqui. Não é isso, Emily? Isso mesmo. Você tá curtindo isso aí, né? É. E você já aprendeu a aumentar e baixar o som aqui na mesa, é isso? Aham. Uhum. Então quer dizer que já tá virando uma oficina de rádio aqui, é isso? É. Da hora. E aí, o que você vai mandar agora? Tu vai cantar? Vou cantar uma música aqui com a tia. Como é que chama? Tudo bem, pode... Ou Happy Day. Ou Happy Day? Payday? Tá bom, então manda ver aí. Ou Happy Day. É espelho, a mina malhada, é puro desejo. Consumismo, modismo, desastre, eu vejo. Nem tudo que se vê, se tem. Qual? Um cordão de ouro. Ou Happy Day? Se iludir, hoje pagam o preço. Dinheiro maldito, novo endereço. O que você quer cantar? Aquela música lá. Aquela música lá? Que a gente que não deu certo. Que música que é, Rebeca? Como? Como é que canta essa? Me ajuda, Rebeca! Como é que é? estrela agora não brilha como antes. Cada agora um CD a mais na estante. O errado, brincado, brincado. Vai, tia! Mas eu não sei como é que é essa música. O Happy Day. Da distribuição de renda, do jantar e almoço, a favor da justiça e liberdade a todos. América Latina, Brasil vitorioso, América do Norte, Estados Unidos impetuoso. A arma rende de platina e ouro aqui. A gente vai cantar uma música. Uma música. Amém. Tá, não. Tá alto, tá alto. A gente tem que só falar, então. When Jesus fall. Ai, sobrinha! Ai, tem que perguntar se ela quer, né? Ponta, se acha a estrela, todo diz que pressiona. Perdeu sua identidade, só decepciona. Eu acho que a Emily tá enrolando a gente, ela... Não é! Sabe o que que é a verdade? É que a Emily, ela curtiu ficar na técnica igual eu. Aí ela tá aumentando, abaixando o som. Na verdade, a desculpa dela de cantar é de ver a gente aumentando e abaixando pra ela sacar qual é a parada. Mas ela já sacou. Essa é a fita. Gente. Pode falar? Manda ver. Mano. Nossa, todo mundo olha pra minha cara, gente. Vai mandar um poema pra então, nós? Gente, um poema. Eu não sou poeta, não, moço. Deixa eu falar sério agora. Gente, eu tô aqui na rádio querendo falar. Chega aí, Cupido, peraí. Deixa o Cupido falar primeiro, mandar a primeira música, depois ele vai. Faz qualquer Cupido lá. O quê? Do Cupido? Ah, então aqui temos um pedido para a Rádio Cupido. Quem tiver um correio amoroso pelos ares, é só chegar na Rádio Venceremos, que aqui a gente faz... É, somos amorosos, somos Cupido, somos da paz. Gente, meu nome é Rebeca, eu tenho 28 anos, estou à procura de uma casa para alugar. Se alguém tiver uma casa para alugar, eu tô aí procurando, porque amanhã eu vou se mudar. Suave? Falou. Valeu. Fica o anúncio aí, ó. Rádio Cupido. Mate, eu vou cantar. Quem tiver também... um desabafo, quer aqui chegar e falar, nossa, meu, aconteceu isso comigo, o cara foi tal, mina foi tal. Ela primeiro quer aprontar o ninho. Ela quer aprontar o ninho. Superlotação nas cadeias, calamidade total, negligência, terra sem lei. Campo de guerra direto do fronte, visão periférica, terra sem lei. Campo de guerra direto do fronte, visão periférica, terra sem lei. Campo de guerra direto do fronte, visão periférica, terra sem lei. Campo de guerra direto do fronte, visão periférica. Qual é a solução do crime organizado? Se o trabalhador é algo descartável no auge do materialismo, vai vendo o tosco da maioria. É o dinheiro, coletividade, saúde, compromisso, shopping, gozolândia, consumismo. Tudo tem preço, tudo vira mercadoria. Na sociedade capitalista, tendência suicida, o caso é sério. O ódio em destaque, a paz não tem critério. Desigualdade, sistema covarde, joga a juventude na criminalidade. A fúria do oprimido é tipo Al-Qaeda, Talibã. Campo minado de Iraque, Vietnã. George Bush, demônio nazista, prepotente, genocida. Palestina é qualquer favela do mundo, onde os militares matam de fuzil russo. Terceira guerra mundial da era moderna, as grandes instituições financiam a tragédia. Bridge FMI, BMG, 8 potências do terrorismo econômico, terra sem lei, campo de guerra direto do front, visão periférica. Terra sem lei, campo de guerra direto do front, visão periférica. Terra sem lei, campo de guerra direto do front, visão periférica. Terra sem lei, campo de guerra direto do front, visão periférica. Muito bem, vamos fazer assim, ó, o mano aqui vai pedir, vai tocar uma música, tá com uma música na agulha, vai rolar a música e daí você já canta de novo, falou? Então é nóis. Mano, manda ver aí. Mais bonito, sempre com o Xangô, Xoxi, Oxum, ele é quatro. Paga as palmas, pode cantar, exaltar a ti. Entenda que a minha oferenda é rima, melhor é que vestir. E o Haiti, pouco mais o áudio, chave de outro do ar. Descendo do Orum, quando se for do caminho, anda, levanta, manda, o palmo, alta, vermelho, dá um passa, banda, camada, pra nos dar um forte, bota o São Jorge, pode ser o Jorge, o Jorge, só pega o tempo do Android, vai lançar. Sua dança, abre o inimigo, abre os caminhos e protege o perigo. Sua dança, afasta o inimigo, abre os caminhos e protege. Vem da montanha em forma de fogo, conhece o jogo e sabe jogar. Jorge Boa, vem do tesouro, mais forte que um touro e sabe lutar. Vem da montanha em forma de fogo, conhece o jogo e sabe jogar. Jorge Boa, vem do tesouro, mais forte que um touro e sabe lutar. Algum orixá da guerra, choro quem tem o poder da navalha. Dono de dois facões mexer, não forjar a batalha mesmo. Não tem medo de nada jacá, não tem medo da morte. Criou as ferramentas e os instrumentos de corte. Usa fogo pra se cobrir, Onirei queima feito brasa. Se vestiu de sangue, se purificou com a água da casa. Usa fogo pra se cobrir, Onirei queima feito brasa. Se vestiu de sangue, se purificou com a água da casa. Ogum furioso, quando usa alguma ferramenta, joga pra cima o facão, na falha na ponta do pé. Quero ver quem enfrenta. Ogum determinado, Ogum obstinado, Ogum Onire, a coroa, o rei coroado. Ogum corajoso, quero ver quem confronta. Ponta com faca de ponta, guerreiro de lança, não se curva. É um afronto, Ogum majestoso, Ogum glorioso, Ogum Onire, o conquistador, o rei poderoso. Ô Guiê Patacuri, ô Guiê. É, tamo junto, rádio Venceremos. Tamo aqui com, como é que você chama? Alexandre. E aí, Alexandre, você mora aqui no Jardim Ângela, como é que é? Moro, já tem aqui uns 20 anos, eu acho, aqui já. Você mora aqui perto do terminal? Onde você mora? Bem próximo do terminal, uma rua de cima do terminal. Da hora, hein, mano? Então, a gente tá começando aqui uma rádio aqui na feira. Tá pegando aqui na quebrada. Você colar ali na sua casa agora, você pode ouvir 97.5. A gente vai estar sempre por aqui. Se quiser mandar um salve, se quiser mandar uma música, vim aqui soltar o verbo, é nóis. Você trampa onde? Meu trampo vai no Hospital Beneficência Portuguesa, velho. Ah, lá na... Lá na Vergueiro, lá no centro. Da hora. Puta, que firmeza, satisfação aí. Vamos estar todo domingo, você colar aí mais vezes, pedir um som. Você gosta de que música? De Racionais, Ao Cubo. Mano, eu vou tocar aqui, você conhece... vou mandar uma do Racionais então pra você, pode ser? Você sintoniza aí, é nóis. Hora que você chegar lá na sua casa. Então demorou, Alexandre. Vamos mandar o Racionais pra você. 97.5, Rádio Venceremos. É isso aí, vamos de Racionais então. Valeu, obrigadão, hein? Comigo, o drama que eu carrego pra não ser. chama da cadeia e favela. Túmulo, sangue, sirene, choro e vela. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia. Que sobrevive em meias forras e covardia. Periferias, vielas, cortiço. Você deve tá pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre, então veja você quem mata. Recebe o mérito, a farda que pratica o mal. Ver o pobre preso morto já é cultural. Histórias, registros, escritos. Não é conto nem fábula, nem é o mito. Não, foi sempre dito que preto não tem vez. Então, olha o castelo e não foi você quem fez, cuzão. Eu sou irmão do meu truta de batalha. Eu era carne, agora sou a própria navalha. Tintim, um brinde pra mim. Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. O dinheiro tira o homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo pra vencer. A alma guarda o que a mente tem que esquecer. Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei, mocota. Quem teve lado a lado e quem só ficou na bota. Entre as frases, fases e várias etapas do quem é quem, dos mano e das mina fraca. Nego drama de estilo, pra ser se for, tem que ser se também é milho. Entre o gatilho e a tempestade, sempre a provar que sou homem e não covarde. Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro. Vigio os ricos, mas ama os que vem do gueto. Eu visto preto, por dentro e por fora. Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória rola. Nessa história vejo dólar e vários quilates. Falo pro mano pra que não morra e também não mate. O tic-tac não espera, veja o ponteiro. Essa estrada venenosa, cheia de morteiro. Pesadelo é um elogio pra quem vive na guerra. Rapaz, nunca existiu. No clima quente, a minha gente soa frio. Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil. Rapaz, nego drama, nego drama, nego drama. Olha só quanto nego drama reunido na Zona Leste nessa tarde de noite de domingo. Olha só, essa é pra você, porque essa é pra você, essa é pra você, porque essa é pra você, essa é pra você, descendente de escravo que não teve direito à indenização. Olha só, daria um filme, uma negra e uma criança nos braços, solitária da floresta de completo e a sujeira. Olha outra vez o rosto da multidão, uma multidão, é um rosto cheio, rosto e coração. Em São Paulo tem rádio, arranha céu, a garoa, a gata, nem a torre de papel. Família brasileira, dois contra o mundo, eu sou terátil, uma bicho, vagabundo. Bastardo, faz o filho pardo, sem pardo. Ei, senhor de gênero, eu sei porque você é sozinho. Cê não aguenta sozinho, cê não aguenta perceber esse cara. E a sua vela ouviu, diz que Red Bull tem snack e fuzil. Essas carros é bonito sim, eu não sei fazer. Internet, vídeo cassete, os carros loucos. Atrasado eu tô, pouco sinto. Eu faço sangue de aqui, seu jogo é sujo e eu não me encaixo. Eu sou problema de montão de carnaval. A carnaval me ouvindo a sua voz, sou leão. Sou de barco, sou pintar. Problema com escola, tenho mil. É inacreditável, mas seu filho não se imita. No meio de vocês, ele é o mais esperto. Quem que fala gíria, gíria é meu dialeto. Esse não é mais seu, ó. Subiu, entrou no seu rádio também. Cê nem viu, nós é isso, era aquilo. Então cê não dizia, seu filho quer ser preto. Ironia, qual o poste do tio paga aí? Que tal? Que cê diz? Cê tio negro que abafa, tenta ser feliz. É bacana que te fez tão bom assim. O que cê deu, o que cê faz, o que cê fez por mim? Eu recebi seu tique, quer dizer, que te diz? Bota céu aberto e parede, madeira e te diz. Meu irmão, eu não morri, eu tô vivo. Deixa aqui você, não, cê não passa. Quando o mar vermelho abrir, eu sou homem duro do gueto, brau. Aquele louco que não pode errar, aquele que você odeia amar. Desse céu de pele pá, desse funk, e de onde vem os diamantes da lama. Valeu, negro drama. Essa aqui é o Gaspar, pra todos os quilombolas, pra todos.

ira tá na mira. Então aperta a fita. Confronto, jamais mosca no ponto. Derruba a fita, me monto de exposição. Tô pronto pro confronto. Não esquiva, toma soco. É raga, falo roubo. Seguro, sepano, Beltrano. Ora por socorro. Perifa, favela, morro. Pé de break, fim do poço. Tandera, zóio, gordo. Apenas depende do meu esforço. Corda no pescoço. O crime é criminoso. Pergunta pro povo. Pegada na lata, cara, falo tudo de novo. Com meu ouvido, ouço, é. Olho no olho, mané. Qual é que é? Já é. Deu pé, de ré. Só é, Miguel. O Zé é corpo toco. Passa a bola, mata o jogo. Borracha do louco, é criminal racional, tô lado a lado com o povo. Falo que vivo e o que rimo. Da lei não deu pra proceder de bandido. Gíria criminal, vem no papel como o Miguel. Não sou tão grande no rap, mostro o meu cartel. Vários manos ouvindo o som, nunca de vacilação. Diferente da gringa, procedimento é no blindão. Firmeza total, como já disse o Brown. Trafico a gíria pro Rio Grande do Sul, passo mal. É tanta informação que a mim vem natural. Esse é o astral, ouvindo o melhor do rap nacional. Família RCO, junto com sabotagem. Ligadinho no Brasil, quebrou na gíria com humildade. São de verdade, eu trago lá de Porto Alegre. Ideia de mil grãos que eu vi, os manos do rap, não puxo o break, sempre na ideia constante, metáfora de uma fantástica, é super funk, rap militante, na trilha do rap, um amante do nosso som radiante, ao mesmo tempo intrigante, gire é assim, vem da rua, se purifica, dentro da nossa cultura, já que som vem na rima, canção infante, fúria da ideia, complementa, inimigo nessa batida, essa cara arrebenta. Preste a vereda, problemas careta, resultado, noite alucinations. Quem não se consegue ler o meu poema, esquece breve. Revolucionário sudoeste, espraiada é meu lar. Favela é um bom lugar, beleza disse. Melhor que um show business, tolice. São ditas por quem nada se vive. Da Guedes, Camarão, Pia, sei que tem requinte. Bambas da orgia, canta latim, bolinho. Jackson, Medici, no Porto Alegre, o som dançante é o rap. Zona pontuária, longe da quebrada, pé na estrada. Tô com fome, chão, mas nada peço aos burgueses. Não é frescura, não, experiência se obteve. Ok, rezei na fé, assim que foi, yeah. Pensei em várias vezes, não ando a ralé. Sabe como é, o povo, ok, rezei por várias vezes. Na fé de Deus, não sei se errei. Talvez não fracassei, o bom lugar é ser ao rap. Seja de breve alguém, sabe, um guri de leste oeste. Até a Porto Alegre, a zona sul. Vem quem sabe chegar, de Porto Alegre ao BH. Recife é só colar, Marçal, Beto, Renato, valeu por me ensinar. Saquei, o que não vou ser, Cunho, o espectro também, mas aí. Rima forte, lhe mostro, olha aqui. Não basta aqui, ver, eu sei. Prevalecer, tem que ter um proceder. Vou que vou, a rima assim fazendo voo. Me emocionou, rap toca, bate, pode. Eis a mim, toque, sabotagem, rap vale. Sobre o grupo, muito bom. Pior já teve, agora tá melhor. Sabotagem, é pior. Ladrão, saca troço, saca troço, saca troço, saca troço. Cascão, Capão, São Paulo, Zona Sul, Jackson, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Olhe por nós, Senhor, um novo dia. Gíria criminal, rapper da periferia. Pra quem não conhece, terror e pesadelo. Sou um vida louca da quadrilha dos guerreiros. A ira, o ódio, faz parte do inimigo. Não deves, não temes, porque Deus está comigo. Eu no meu peão, de cor fizeram o chão. Gambé, cresce os olhos, só que não é roubado não. Bate o DVC, passagem até umas horas. Mas não devo nada, eu tô saindo fora. Aí, Jacques, aí foi que buio. Vou sair fora aí, mano, devo nada desse polícia não. Aí, mano, documenta 2002, certo, mano? Minha habilitação tá aí, o que vocês querem? Só porque eu tenho umas passagens, aí, sabotagem, vamos sair fora aí, mano. Aí fica de boa, demorou, mano, vambora aí. Se esses caras quiserem, eles prendem nós, firmeza, vamos aí. Mas não é pagando madeira, assim, é. The best. Tomorrow may never come. No. For you and me, life is not a promise. Tomorrow may never appear. You better hold this very moment, very close to you right now. Very close to you right now. So close to you right now. So livre, venceremos. Agora são 13h42. Vamos de mais rap gringo, full clip. Big L, rest in peace. Rest in peace. Só. Fresh out the gate again, time to raise the stakes again. Fat my plate again. Y'all cats know we always play to win. GNG to the stars, son. Haters took this shit too far, son. So that's all for you, I'm wiping out your whole team. Ow, splatter your dreams with lyrics to shatter your schemes. The badder you seem, the more lies you tell. The more lies you sound, now by surprise you fell into my death trap, right into my clutches. Stupid, you know the guard must bless every single mic he touches. I've suffered just so I could return harder. Wanna be the shit starter, fuck around, make you a martyr. I'll make you famous, turn around and make you nameless. Cause you never understood how vital to me this rap game is. Save it and hold that, you catch a hot one. Rhyme to chase a fake nigga down soon as I spot one. Flip, flip. You wanna mess with this? Gangsta, one of the best yet. Nice like that. It's all good. In this business of rap. if you stand in my way, I'ma have to spray. Learn that if you come against me, son, you're gonna have to pray. Since back in the day, I held the weight and kept my head up. They wanna see the guard catch a L, it's all a setup. I give no man a thing power over me. Why these niggas so jealous and looking sour over me? I'm bolder, G. I'm like impossible to stop. I'm like that nigga in the ring with you, impossible to drop. I'm like two magazines fully loaded to your one. Plus, I ain't gonna quit spitting till you're done. Plus, more than ever, I got my whole shit together. More than a decade of hits that'll live forever. Catch a rep off my name, you're bound to fly. Know how many niggas that I know that's down to die. We never fail, and we ain't never been frail. You niggas talk crime, but you scared of jail. Full clip, clip. You wanna mess with this? Can't stop. One of the best yet. Nice like that. It's all good in this business around. Full clip, clip. You wanna mess with this? Can't stop. One of the best yet. Nice like that. It's all good. So I suggest you take a rest. Attacking like a slick Apache. Lyrics are trigger happy. Blowing back your wig piece just for the way you're looking at me. Cock back, blow. I hit you up right now. I don't know why so many of y'all wanna be thugs anyhow. Face the consequence of your childish nonsense. I can make your head explode just by my lyrical content. Get you in my scope and metaphorically snipe ya. I never liked ya. I gas that ass and then ignite ya. The flamethrower. Make your peeps afraid to know ya. How many times I told ya? Play your position, small soldier. My heart is colder. Makes me wanna resort to violence. Stop beating me in the head, son. Nah, I'm not buying it. I'm ready to blast. Ready to surpass and harass. I'm ready to flip. Yeah, and ready to dip with all the cash. I hold my chrome steady with a tight grip. So watch it on my ready, cause this one might hit. Full clip, clip. You wanna mess with this? Can't stop. One of the best yet. Nice like that. It's all good in this business around. Full clip, clip. You wanna mess with this? The can't stop. The best yet. I'm nice like that. It's all good. So I suggest you take a rest. Epa, babá. Orixá, babá. Orixá, bemiô. Orixá, bemiô. Orixá, babá. Orixá, bemiô. Nação África, nação Zapata, nação bomba, patatica. Do grande mestre da Cusco, Herquianos do espaço armado. Conhecimento, pastorião, liberdade ao exilado. Ao detento, ao excluído, células, tronco, paralítico. Comida, faminto, Jesus Cristo, preço político. Só os fortes sobrevivem a essa guerra. E só sequela, salve Mandela, destruidor de celas. Liberdade até que esté, essa é pra você. A prática por resistência, ponderar as negras, PACC. Entre os esforços da sociedade, dos homens ciclones. Pra não se sentar no ponte ladrão, tem que exercer. Minhas armas não são só microfones, megafones. Guerreiro não se esconde na missão, dá pra vencer. Mas quem zanga, vem do fundo de quintal. Gosta do som de religião. Não tem inútima, é racional. Eu venho um papo, mestre, com baixinga. Sem zumbi, salama lei com mal com x. Ilumine a alma de zumbi. Acudirene, mande o banho de erva da serra. Ganga assunto, observa o movimento sem terra. Vamos retomar da barriga capitania. Zumbi sem anestesia, anarquia sem fantasia. Seja real a alquimia. Sou Cândido, nos guia entre os bares. Entre 10 está Martim cantando. Eu vou pra Palmares, refugiado do tabuão. Já o corão na mão, em prol das mulheres e crianças. Só grandes vão, libertação. No mundo capital do poder do imperialismo, é preciso abolir a pena de morte e o racismo. Aqui a ação quilombola que ecoa dos morros das favelas. Sou o múmia, puxa mal, destruidor de celas. seja assim, pra você e pra mim, liberdade até o fim, firmeza total, Gaspar, é nós aqui ou lá, em qualquer lugar, pode acreditar, pra revolucionar, é Dexter, Tupac Amaru, Amaru Shakur, Nzinga Mbandi, o herói bandido, Sandino e Mahatma Gandhi, Afeni Shakur, Angela Davis, Rosa Parks, Usa Parks, é a saga herança dos Tupacs. Quantos os nossos acreditando que o melhor da vida era ouro demais, bebida demais, droga demais, perderam as suas vidas, que eram importantes para suas famílias, acreditando nisso. 13 anos de prisão me fizeram entender que o melhor da vida é a própria vida. Então respeite a sua vida, irmão. Liberdade, mãe África. Liberdade, Brasil. Brasil, é. Pancho Villa, Zapata e Lampião. América Guevara carrega a marca da revolução. Fibumia, liberdade incondicional. Longe do corredor da morte, Múmia puxa mal. Seja liberto, irmão. Mentalidade liberta, coração liberto. Muita vida, muita paz. Aqui quem fala é o Dexter, oitavo anjo no ar. Pode acreditar, paz. Destruidor de celas. Aí, rádio venceremos, rádio venceremos, rádio venceremos, rádio, rádio, rádio venceremos. Tamo aqui com o companheiro aqui da quebrada. E aí, mano, como é que você se chama? O Nico, capoeira. E aí, capoeira, quanto tempo, quando você aprendeu capoeira, mano? Desde 5 anos. Porra, que firmeza, hein? Professor de capoeira da quebrada. E aí, Nico, como é que é se escutar no ar? Muito bom, né? Importante para nosso bairro, né? Muito importante isso aí, chama a atenção e é bom que dá um crescimento no bairro, né? Muito bom isso. É isso aí, o bairro podendo contar sua própria história, sem mediação e sem massagem, né, Nick? Você tava dizendo aí que você tava afim de ouvir o som. Que som que você tava afim de ouvir, mano? O Racionais, Jesus Chorou. Puta, Jesus Chorou pesado, né? A gente vai estar terminando com a nossa transmissão hoje. Semana que vem nós vamos estar de volta no ar. Você pode ligar o mesmo bate-horário. Às 8 horas da manhã a gente vai estar aqui na Feira do Ângela. Vamos estar transmitindo pela frequência 97.5. A rádio venceremos, hein, mano? Venceremos, hein, Nico, caralho. É isso aí, Jesus Chorou. O que é? Obrigadão, Várzea. É, clara e salgada. Valeu, rapaziada do Ângela. Valeu, Nico. Quer mandar um salve pra alguém, mano? Pode ser desperta. Salve, salve, rapaziada do bem, que a gente tá falando aqui, é o Capoeira. Salve, salve, Racionais aí, ó. Jesus Chorou pra nós, hein, truta. Salve, salve. Falta esperança, pode ser causada por... E aí, rapaziada, é isso aí. Rapaziada da Várzea, quer mandar um salve final? Como é que tá? Amante do drama. Não, tem que dar um salve aqui, expressar satisfação de estar aqui na estreia da Rádio Venceremos. Nova Rádio Livre aqui na Feira do Jardim Ângela. Satisfação monstro estar aqui. Todo mundo aí que trocou ideia com a gente, todo mundo que por enquanto só ficou desconfiado escutando, tomara que nas próximas vezes já fale. E pô, da hora demais a iniciativa aqui, viva as rádios livres, ocupando o ar aqui do rádio do Jardim Ângela. Então, todo domingo de feira já sabe, cola aqui, dá um salve, troca uma ideia, coloca um som. E é isso mesmo, ocupando o ar no Jardim Ângela, da hora. Queria mandar um salve aí pro povo armênio, 100 anos aí do genocídio realizado pelo Império Otomano. O Brasil tem que reconhecer, a Turquia tem que reconhecer aí o genocídio. E vamos aí, um prazer estar aqui com a Rádio Venceremos, primeira vez aqui no Jardim Ângela, na feira. É nóis. Satisfação aí, Jardim Ângela, Rádio Livre Venceremos. É isso aí, mano. Da hora é comunicar. A gente tá aqui pra se comunicar, que não tem coisa mais bonita do que isso. E a gente tem diante de nós um instrumento capaz de falar. Então vamos aproveitar pra gente falar muito e se escutar mais ainda, que é isso que a gente precisa pra mudar nossas vidas. Satisfação aí, Jardim Ângela. Grande abraço aí. Salve, Telzinho. Salve, Fabião. Salve! É isso aí, da hora hoje. Primeira transmissão da Rádio Venceremos. Muito da hora, assim, a galera, receptividade total, galera, mó firmeza aqui na feira. Recebeu mó bem, a galera curtiu. Já tem show de talentos aqui, a Emily aí marcou presença, cantou um monte aqui. Da hora, eu acho que é isso mesmo. A gente tem que fortalecer a comunicação nossa, porque se for esperar desses grandes meios aí de dominação, que não são meios de comunicação, são meios de dominação aí, Rede Globo, Bandeirantes, Record, né? Essas poucas sete famílias que detêm toda a comunicação, a gente precisa romper com isso, e o jeito é a gente fazer por nós mesmos. A gente tem que fazer comunicação a gente mesmo, diretamente aqui, assim, ó, dos lugares onde a galera tá mesmo, em plena feira aqui. Então, a galera vai poder contar que agora a Rádio Livre Venceremos. Todo. Bom, daí a quantidade de vezes que a galera vai vir é o pessoal daqui do que tá morando na quebrada que vai falar. Mas a galera vai ter um meio de comunicação, é importantíssimo isso. É nós, tamo junto aí para fortalecer a comunicação popular. A Emily vai dar um salve agora. Então, né? Então, eu quero mandar um beijo pra minha mãe. Tchau! Você gostou de participar da rádio? Gostei muito! E agora eu tô mandando um beijo pra minha mãe. Mãe, eu quero mandar um beijo pra você. Tchau! Da hora! Rebeca vai dar um salve aqui. Salve, salve, feira do Jardim Ângela! Gente, cola com nós, que essa rádio é vida. Ah, valeu. Então, gente, com certeza a rádio Venceremos vai ter no outro domingo, no outro domingo, no outro domingo, no outro domingo. E logo menos pode pá, vai ser todo dia nós aí ligadinhos junto com vocês e fazendo fluir, tá ligado? O bagulho. Então ajuda a gente, mano. Nós é resistência, tá ligado? Nós quer a liberdade, nós quer mostrar pro povo que a gente também pode. E a juventude aqui todinha consegue. Um ajudando o outro, é só se unir, mano. É só se unir que nós vamos lá e nós vamos conseguir quebrar esse anjo lá. Tchau, gente. Salve, salve. Beijo. E aí, cara, satisfação demais, mano. Salve final, salve. Ô, salve, salve, salve, quebrada. É nós aqui, satisfação. Esperamos que agora, todo domingão aí, pelo menos, a gente colhe aqui e troque ideia, é informação, é cultura, é música. E é tudo nosso, é tudo de nós para nós. Até mais, é nós. Aí, Zona Sul, quero mandar um salve aí diretamente de Carapicuíba para vocês. Muita satisfação estar aqui. Berço de muita luta. Dona Sul, é muita luta, é muita treta, mas estamos aí. Se pá, vamos colar mais aí. Até mais. Eu tô. Então. Nossa. Ela quer, ela conhece. É, Emily, fala por mim. Manda um salve, geral. Então, né? Eu vou botar um salve aí pro pro Tupi, e eu vou dar um beijo aí pro Tupi. Último salve, famoso. Agora a gente tá nesse momento de últimos, né? A gente quer prolongar os momentos, então é última música duas vezes, é último salve quatro vezes. É. Ah, não, mas tudo bem, não. A vontade é de ficar, né? Na verdade. Mas então é isso. A estreia aqui triunfal da Rádio Venceremos nesse domingo de nuvens e sol. E é isso, é nóis, tamo junto. É nóis, rapaziada. Pra fechar a transmissão aqui, pedido do Nick, capoeira, Jesus Chorou. O que é e o que é, clara e salgada, cabe em um olho e pesa uma tonelada, tem sabor de mar. pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta, na caladela vem refém da vingança, irmão do desespero, rival da esperança, pode ser causada por vermes imundanas e o espinho da flor, cruel que você ama, amante do drama, vem pra minha cama por querer, cê me perguntar, me fez sofrer, eu que me julguei forte, eu que me senti. Serei um fraco quando outras delas vi. Se o barato é louco, o processo é lento. No momento, deixa eu caminhar contra o vento. Que adianta ser durão e o coração ser vulnerável? Ele é suave, mas é frio e implacável. É quente. Morrou a letra triste do poeta. Só. Correu no rosto o parto do profeta. Verme sai da reta, a lágrima de um homem vai cair. Esse é o seu melhor pra eternidade. Diz como não chora. Tá bom, falou. Ha, não vai. Vai pra bomba, irmão, aí Jesus chorou. A porra, vagabundo, vou te falar, tô chapando. Reclamando bom de acabar. O que fazer quando a fortaleza tremeu? E quase tudo ao seu redor, melhor se corrompeu. Eita, pera lá, muita calma, ladrão. Cadê o espírito imortal do capão? Lá no outro, nas águas sagradas da pia. Nada como um dia após o outro dia. Que sou eu, seu lado direito? Tá balado porque vem, né? É desse jeito. Tubo mal sonho, quase a noite inteira. Acordo tenso, tonto com moleira. Na mente, sensação de mago e rancor. Uma fita da balão na noite anterior. Alô, aí, dorme, doidão. Mil fitas acontecendo e sei aí. Que oração? É meio de vídeo, ó. A fita é o seguinte, ó. Mescarando não, ó. Fita de mil graus. Onde eu tava ali de CP no pião. Com o truta firmezão, cê tem que conhecer. Se você liga ele, vai saber de repente. Ele fazia até um rap no passado recente. Vai vendo a fita, cê não acredita quando tem que ser. É, João, é, presta atenção, vai vendo. Parei pra fumar um de remédio. Com os moleque lá, bata, fica nos prédios. Um que chegou depois, pediu pra dar uns dois. Logo o Patrício, meu bom, os caras. Fumaça vai, fumaça vem, já foi um pouco. Se abriu que nem uma flor, ficou louco. Tava eu mais dois, trouxe uma mina. Num tempo a prata achou filmado, vindo guina. O brinco se atacou, falou uma pra dizer. Tipo que? Que esse brau aí é cheio de querer ser. É, deixei de mostrar, vim cantar na quebrada. Vão ver se é isso tudo quando vê as quadradas. Periferia, cara, só pensa nele mesmo. Montado no dinheiro e cês aí no veneno. Cadê tudo? Cada um no seu corre. Tudo pelas verdes, os magos, todos morrem. Eu mesmo se eu catar boa numa hora dessa, vou me destacar pro outro lado depressa. Vou comprar uma house de boy, depois alugo. Vão me chamar de senhor, não por fogo. Mas pra ele só a zona sul que é pá. Diz que ele tira nós, nossa cara é cobrar. O que ele quiser, nós quer. Vem que tem. É porque eu não pago pau pra ninguém. E eu só registrei, né? Eu não era de lá. Os mano tudo só ouviu, ninguém falou um ar. Quem tem boca fala o que quer pra ter nome. Pra ganhar atenção das mulheres e outros homens. Amo minha raça, luto pela cor. O que quer que eu faça é por nós, por amor. Não entende o que eu sou, não entende o que eu faço. Não entende a dor e as lágrimas do palhaço. Mundo em recomposição por um triz. Transformo o irmão meu num verme infeliz. E a minha mãe diz, Paula, acorda, pensa no futuro, que isso é ilusão. Os papos pretos não tá nem aí com isso não. Ao tanto que eu sofri, que eu sou o que eu fui. Na inveja mata um, tem muita gente ruim. Oh, mãe, eu falo assim que eu nem durmo. Meu amor pela senhora já não cabe Saturno. Dinheiro é bom, quero sim, se essa é a pergunta. Mas dona Ana fez de mim um homem, não uma puta. E você, seja lá quem for, vai ser mente eu não vi. Então, cê enterrou o inimigo invisível. Judas encolou, perseguido, eu já nasci. Demorou apenas por 30 moedas, o irmão corrompeu. Atire a primeira pedra, quem tem rastro meu. Cadê meu sorriso, onde tá? No Parque Doroteia, louvando, adorando a Deus, eu estarei pregando. Amém? Culto ontem, dia D. Olha, glória a Deus, o nosso povo. A igreja, pessoas pegando pedindo oração, perturbadas por demônios, pessoas